segunda, tô sempre aproveitando. Chego em casa, vem a tia só me perguntando: cadê os namoradinhos? Din, din, din. Cadê os namoradinhos? Din, din, din. Eu paro, respiro, digo meu amor. Tim, tim, tim, tim, tim. Eu solteira, soltinha e solteiraça. Sou solteira, soltinha e solteiraça. Dona dos contadinhos, tim, tim, tim. Dona dos contadinhos, tim, tim, tim, tim. Eu paro, respiro, digo meu amor. Tim, tim, tim, tim. Eu sou.